nos olhos e ouvidos dos 24 anos, já mataram na mão, aqui na Praça do Trabalho, no Bar da Glória, onde teve a participação do Derrame Cerebral, Campo Minado, Elefante Verde e, é claro, a banda aniversariante Matala na Mão. E a realização do show foi com a Cachau Produções. Aldo Suburbano da Cachau. Bom, cara, Cachau, além de ser uma resistência, que assim, eu venho lutando com isso, primeiro como Aldo Suburbano, em 1999, com um espaço que eu criei chamado Espaço Cultural Suburbano. E aí em seguida veio uma história com uma banda chamada Geração Mango, em que eu vinha fazer parte depois de alguns anos, passamos a fazer um ensaio aberto. E aí a coisa deu certo, mas infelizmente por ser um movimento underground, onde a sociedade não aprova muito, a gente acaba sendo limado da sociedade em relação a isso, né? Mas a coisa teve continuidade. E depois de alguns anos de ter mudado várias vezes de local, hoje, e de alguns anos pra cá, junto com a equipe, que hoje chama-se Cachau Produções, em que faz parte, hoje, atualmente, Luciano Barbosa, Alexandre Melo, conhecido como Miau, e Clau Ferreira, Marco Antônio e Aldo Suburbano. Outras pessoas fizeram parte também, como Jailton Ranieri, Mar Andrade, X Adrian, e deixa eu ver também, Amanda, Gemerson, Felipe e Adonis. Todos esses fizeram parte da Cachau. Infelizmente não é uma coisa que a gente consiga manter todo mundo unido assim. Tem as dificuldades, tem as coisas que atrapalham, mas a gente vem se mantendo. Essas pessoas todas hoje são parceiras, são amigos ainda. Não foram nada, não foi nada que viesse atrapalhar a amizade de todos. Mas fala da produção de hoje da Cachau. E hoje, o fato do evento estar acontecendo aqui hoje no espaço Villerbar, Dona Glória, foi pelo fato simples de o espaço lá Poeses não suportar o porte do evento que seria hoje, que é o aniversário da banda Matala na Mão. O fato de ser uma laje em cima da casa dele, acreditávamos que não ia suportar tanta gente, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Então assim, é uma coisa difícil essa mudança, mas aconteceu, está acontecendo, temos os apoios de todos. Bandas se uniram para isso, junto com a Cachau não está fazendo nada sozinho. Então hoje temos o apoio de alguns nomes, como Ronieri Macario, Vanessa, da banda Matala na Mão, como parceira, e as bandas convidadas, como a Derrame Cerebral, Elefante Verde e Campo Minado. De quem surgiu a ideia de comemorar os 24 anos da Cachau, ou veio através da banda Matala na Mão? Bom, isso veio através da pessoa que hoje vem fazendo a frente da Matala na Mão, que é a Vanessa. Conversando comigo e Clau Ferreira, ela tocou no assunto e aí uma coisa uniu a outra. Essa ideia uniu muito fácil. A gente já faz o Sub Rock, que hoje não é Sub Rock, é aniversário da banda Matala na Mão. Então, somou. Eles queriam fazer o aniversário de uma forma simples, na verdade, só com os músicos antigos, alguns amigos. E a Cachau viu que podia ser um pouco mais. Então vamos unir forças e deu certo, tá dando certo. Fala aí alguma coisa sobre o que você conhece sobre Matala na Mão e o que ele representa no subúrbio. Bom, Matala na Mão, além de ser uma banda que fala umas coisas loucas em relação ao momento sexual de qualquer jovem, é também uma banda que eu acompanho desde jovem também, desde os anos 90. Eu fiz parte de alguns eventos que... Fiz parte participando, né? Não em produções. Mas acompanho desde essa época, desde o início deles. Então hoje, para mim, está sendo um prazer fazer parte da produção, ou seja, produzindo o evento para o Matala, junto com o apoio dessas bandas fantásticas. Então aqui também tem histórias como Elefante Verde, Derrame Cerebral, por ser nova, mas também tem uma grande importância. E a Campo Minado. É isso aí. Tem coisas boas a falar disso tudo que está acontecendo aqui hoje. Valeu, Aldo. Obrigado. Eu agradeço a você. Estou aqui com Rubens e Ronieri Macario, do Derrame Cerebral. Fala aí primeiro um pouco do show que vocês apresentaram hoje. Os 24 anos do Matala na Mão. Porra, show do caralho, velho. Pra gente é uma satisfação muito grande ter tocado com bandas tão antigas na cena, como o Campo Minado, o Elefante Verde e o próprio Matala, aniversariante do evento. Tô muito feliz, velho, pro Derrame, que é uma banda que só tem 2 anos de vida, indo pro seu terceiro ano, tá ligado? Correndo atrás pra lançar o CD. Pô, foi muito foda, velho. Muito feliz. É, como o Rony disse, É um prestígio pra gente estar participando de um evento com bandas antigas, banda de peso, até eu considero como, eu acho que a maior da grande parte do público aqui, de nível nacional. E pra gente é um prestígio tremendo participar de um evento desse. Sobre o Underground de Recifense, vocês também fizeram juntos aqui o Cines Underground. Isso. E aí, fala um pouquinho dessa cena que tá de novo fervendo aqui em Casa Amarela. É, a cena da Zona Norte, ela volta com uma força, né? É, o Cines Underground foi uma oposição ao Quarta Cinza Rock, que é um evento pelo qual é financiado com dinheiro público e, assim, até onde eu sei, ele não é muito claro com seus gastos. E a gente fez um Cines Underground se colocando contra isso, né? Contra não só o Quarta Cinza, mas como outros eventos também que a gente sabe que rola no Recife, que usa dinheiro público de forma errada, indesejada, certo? E a cena da Zona Norte, ela volta com tudo, com altos picos aí, banda tocando, é show em cima de show, e tá fervendo. A região metropolitana volta com tudo, a mídia dá as costas pra isso, mas a gente não precisa de mídia pra nada. A gente sabe como fazer e a gente sabe como faz. E aí, Rubens? Falando um pouco da cena, ela vem crescendo gradativamente, porque eu digo isso por conta do esse evento mesmo que a gente tá escutando hoje, tá sacando hoje aqui. O Elefante Verde era uma banda que eu saquei faz uns 10 anos atrás, pô. E os caras vieram tocar hoje aqui, ou seja, isso só mostra que a cena tá cada vez mais evoluindo e os shows estão ocorrendo com mais recorrência e com mais frequência. Então fala aí do Matala na Mão, os 24 anos, o que vocês podem falar sobre a banda, sobre a carreira, o que vocês já curtiram sobre Matala na Mão e o show no subúrbio. Porra, velho, a memória que eu tenho, assim, mais antiga do Matala é um show que os caras fizeram no Marco Zero, Adios vestido de camisinha. Meu irmão, coisa surreal pra hoje, né? Que a gente sabe que o governo que tem hoje, que tá no poder, ele não tá nem aí, né? Pra cultura em geral e muito mais pra cena underground, pra essa cena que a gente faz parte. 24 anos, uma história muito bonita, cheia de altos e baixos, e uma banda que se dá a cara a tapa, que ainda toca em lugares pequenos, certo? Que não se coloca em patamar nenhum e tá aberto pra qualquer um. Eu acho o Matala uma banda do caralho, velho. E aí, Rubens, fala sobre o Matala na Mão. Como o Rony falou, é uma banda grande que ainda ele não tem essa vaidade de tocar com bandas pequenas, de bandas que estão começando, sempre tá disposto a ajudar as bandas. E é isso aí, pô. O underground é isso, um ajudando o outro, fortalecendo, fazendo com que a cena cada vez mais ela se propague e cresça e divulgue o seu real objetivo, que é esclarecer algumas coisas voltadas para a sociedade, coisas de corrupção, de má distribuição de renda. Isso aí, é isso que eu acho, beleza? Valeu. E meu irmão, só cumprimentando, quem não veio hoje perdeu um show do caralho, velho. Valeu, valeu, Rony, valeu, Rubens. Derrame cerebral. I'm gonna go get some more. Estamos aqui com o Henrique César HC. Fala aí dos 24 anos da Matela na Mão. Porra, muito bacana assim, você ver o... É uma banda underground mesmo, fazendo 24 anos e na hora de comemorar, chamar outras bandas que fazem parte do underground. Tem o Elefante Verde, que é também dos anos 90. Aí você pega o Campo Minado ali, 2000. Aí você já pega a galera mais nova, que é o Derrame Cerebral. Você envolver todo mundo assim, aí o público fica bem diversificado assim. Você vê a galera que tá no movimento underground recente, a galera de 20, 25 anos atrás, assim, curtindo o mesmo espaço. Acho que renova o hardcore e o underground e termina resgatando uma galera que não ia pra show há muito tempo. Isso é bem bacana, assim. E vê a história do Matala, né? O Matala tocou em grandes festivais e, porra, fez muita coisa, muito show no Asa do Pinho, lançou demo, CD e tal, e tá resgatando pro underground, assim, fazer um show no Basinho novamente, voltando aquela raiz mesmo do underground. Isso é bem bacana, assim. Pra gente que tá curtindo, tá organizando, e pro público deve ser do caralho. Fala aí das letras do Matala na Mão, da putaria que é as letras e que combina muito bem com o som que eles fazem. Pô, meu irmão, as letras do Matala é complicada, assim, tem... Tem muita coisa que a galera deu como sexista, como machista, mas não era uma visão pejorativa em algumas letras. Eram elogios a algumas mulheres e algumas horas era uma visão dos homens mesmo, dos caras da banda. E letras que retratavam a história dos caras. Porque muita gente achava que aquilo ali era algumas coisas fictícias. E não é. Muita coisa ali na letra do Matala são histórias que os caras viveram. E isso é muito bacana, assim, você ver o que você viveu numa letra, assim. Eu acho... Isso muito do caralho. E o Matala na Mão e o Alto Zé do Pinho, a comunidade do Alto Zé do Pinho. Porra, massa, sim. Ver banda da comunidade completando 24 anos, porra, isso é uma resistência do caralho, porque você vê que o Alto Zé do Pinho dos anos 90 não é o Alto Zé do Pinho atual, tá ligado? Muita coisa mudou. A prova disso é uma banda do Alto fazendo um show em Casa Amarela, por não ter espaço no Alto Zé do Pinho, assim. É, tipo, esse show podia ser na rua lá no Asa do Pinho, mas a gente já sabe até que show na rua no Asa do Pinho é complicado de se fazer hoje em dia, tá ligado? E isso era inimaginável em tempos atrás, assim, quando a gente tinha um espaço muito grande, tinha uma abertura muito grande na comunidade, e agora não. A coisa se fechou com alguns espaços se tornando igreja, sendo vendido, e fica restrito ao Poeses. Eu acredito que é o único espaço lá em cima do Asa do Pinho que ainda faça show, que ainda tem alguma coisa de cultura lá em cima, é o Poese. Mas o resto, o Bolinho fechou, o Bom Sucesso fica uma coisa muito cara pro underground, e na rua a galera fica chamando Bircon pra acabar. Isso é inimaginável há uns anos atrás, mas é a realidade que a gente vive no Asa do Pinho hoje em dia. Valeu, Henrique César, HC. Valeu, Jeff. Obrigadão, agradecer aí. Porra, ter mídias que cubram o underground, isso é sempre bom e é sempre bem-vinda. Valeu, Jetro. Estamos aqui com o Fábio do Elefante Verde. Fábio, fala aí um pouco do show de vocês hoje, em comemoração ao aniversário dos 24 anos do Matala na Mão. Bicho, é uma honra. O Matala na Mão é uma banda que eu sou fã, né? Bicho, eu tive a honra de ver o show dos Flores Negras, que foi o protótipo do Matala na Mão. Nessa época, o Ron Ron era tecladista, né? E assim, conviver com esses caras, assim, é muito bom, assim. E assim, depois de ter sido chamado para participar dessa festa, né, com rever os amigos, né, ver o pessoal das antigas e a nova geração, assim, todo mundo junto, curtindo o som, e pra mim é massa, é gratificante. É o que me faz continuar, né, com isso. E sobre as putarias do Matala na Mão, o que você tem a dizer? Cara, eu fico até com vergonha, bicho. Mas assim, é uma galera que fala da realidade, velho. Da questão de assim, adolescente, matá-la na mão, né? A questão do 5 contra 1, porra. Quem foi que não, nunca fez um 5 contra 1, nunca pegou uma Playboy, né? Eu acho que assim, essa questão de chamar os caras da Zeta de machista, eu acho que é injusto não chamar os caras de machista, não, velho. Os caras falam na realidade, velho, da questão humana, né? É questão humana mesmo, isso. Me fala aí, como é que tá o Elefante Verde ultimamente? Também, tá bem, a gente tava... Assim, é complicado porque... A gente, assim, é difícil viver de música. Todo mundo tem que ter seus compromissos, todo mundo tem família. E, assim, às vezes é difícil tá ensaiando direto, assim. Mas a gente marca periodicamente os ensaios. A gente não vai desistir nunca disso aqui, do underground, porque é o que a gente gosta. A gente se fode o tempo inteiro, mas a gente tá aqui, cara. A gente tá na luta. Fala um pouco do show que você acabou de tocar. Como é que foi o show pra você? Foi ótimo, assim. Bicho, é o que a gente gosta de fazer, tocar, né? Tá entre amigos. Eu costumo dizer que a gente tá sempre entre amigos, né? É o que eu gosto de fazer, é o que a gente gosta de fazer. A gente tá se divertindo aqui. É muito legal. Valeu, Fábio. Elefante Verde. Obrigadão. Valeu você mesmo. Valeu mesmo aí. Alexandre do Espaço 182. Alexandre, fala aí sobre o evento de hoje. Cara, pô, então, a realização da Cachau Produções, né? Junto com a galera da Matala, com alguns chegados, Henrique HC e algumas pessoas próximas também que nos ajudam, comigo da Carro Cultural. E dando a força pra fazer esse evento aí. 24 anos de banda não é pra muitos, né, velho? É muita coisa, é muita estrada. E praticamente os mesmos integrantes, uma mudança pequena ali, mas a mesma galera ainda na ativa. E ver essa galera aqui lotando o espaço, velho, a casa aqui, é gratificante, velho. E o que você acha da banda Matala na Mão? Cara, eu vim morar aqui em Casa Amarela em 2002, tá ligado? A partir do momento que eu vim morar aqui é que eu vim conhecer mais a banda, tá ligado? E a irreverência, velho, a irreverência é o que ganha e... Tanto o povo masculino ou feminino aceita isso, velho. Tá ligado? Na brincadeira, na... Como é que eu posso dizer? Irreverente os caras, né, velho? E as letras são muito foda, velho. Algumas putarias, né? Alguns raparigal aí da vida. Mas agradeço pro Adilson, velho. Já tocou comigo em evento meu. E ver eles tocando aqui de novo, 24 anos, é uma satisfação, velho. Em breve aí, primeira mão, vai ter o lançamento do CD deles, esse ano. E a gente vai estar junto aí também, envolvido nessa onda. Valeu, Alexandre. Nada, meu filho, agradeço. Adriano, do Campo Minado, fala aí do show de vocês primeiro, comemorando os 24 anos da Matala na mão. Porra, foi uma honra a gente ter vindo, sido convidado para tocar com Matala. É uma banda das antigas também. E quando a gente chegou aqui e viu a galera aí, velho, a gente nem esperava, com o tempo tava hoje chuvoso. E uma galera do caralho aqui, um espaço desse aqui em Casa Amarela, foi massa, o som massa. E agora eu tô esperando Matala, né, que eu quero ver também Matala. E o show da gente foi muito do caralho. Quando tem público, é do caralho. O que tu acha da banda Matala na mão? A resistência aqui é o underground. Porra, só você saber o tempo de 20 e poucos anos da banda na estrada, o Matala fazendo um som que faz rock and roll, putaria e falar o que queira. Eu acho do caralho, pelo tempo que os caras estão aí, experiência, muito massa. Valeu, Adriano. Obrigado, velho. Valeu mesmo. Aqui com Natália, que curte muito a cena underground. Natália, fala aí sobre, primeiro, o Matala na mão. Assim, tem uma musiquinha do Matala na mão que foi dedicada a mim em 2002. Eu comecei a entrar na cena underground em 2001. E o nome dessa música é Priminha. E tipo, onde eles estão, se não tocar Priminha, eu nem vou. E a banda é do caralho, estão com 24 anos, eu tô com quase 40. Então é tipo, a gente é best friend de infância. E é muito foda. Parabéns ao Matala na mão, vida longa, etc. E que continue na cena fortemente, pra quando eu chegar nos 100 anos com a minha bengala, eu estar na roda de Priminha. É isso aí. E fala do show de hoje. O show de hoje tá muito lindo, maravilhoso. A primeira banda foi a Derrame Cerebral. A segunda, caralho, Elefante Verde. Eu fui Elefante Verde na minha vida em 2001, lá no sítio da Trindade. A galera tá aqui velha pra caralho, tocando igual a 16 anos atrás, velho. Agora tá rolando Campo Minado e vai ter o Matala na mão. E tá muito foda. É foda, a cena é foda. E você, Léo Madeira, que é o último integrante a entrar, Como é que... Como é que você se vê nessa trajetória de 24 anos? Primeiramente, eu sou um fã. Não sou um integrante, eu sou um fã. E segundamente, eu sou um integrante, tá ligado? Primeiro eu sou um fã e integrante. E pra mim é uma satisfação que, tipo... não vou dar uma de jogador que é... Não, eu sou isso, sou aquilo, tá ligado? Mas é, tipo, você não consegue transparecer. Você se arrepia na hora, você pá. É uma coisa que é de... Você fechar os olhos e dizer, porra, do caralho, velho, isso tudo acontecer. E hoje deu certo tudo. A ansiedade é foda, que eu tenho ansiedade pra tudo. E aconteceu tudo certo hoje. E 24 anos conquistado, né? Graças a Deus, graças a tudo. Graças à positividade que o Acatial teve, fulano teve, as bandas teve também pra gente, você teve. Né? Como é que tu viu a preparação da produção para o dia de hoje? Como eu tava na produção, a produção não deixava a gente fazer nada, praticamente. Eles queriam fazer tudo, eles fizeram tudo pela banda e pelas bandas. O Elefante Verde, Campo Minado, Demo Cerebral. Eles fizeram tudo pela banda e a gente só fez comemorar e acrescentar o que tinha que acrescentar. Não tem nada mais. E o show, o que você achou de encerrar o show nos 24 anos? Como é que foi a temperatura lá dentro? A temperatura é diferente, é aconchegado, quanto mais aconchegado, melhor. É uma coisa totalmente diferente, a energia é diferente, o público é diferente. Até então, de ser um aniversário, o público é totalmente outra coisa. É independente de ser os mesmos e sendo outras pessoas em questão de ser uma questão comemorativa, tá ligado? Todo mundo teve a energia que a gente imaginaria ter e aconteceu o que a gente imaginou. Tudo certo, tudo realizado. Valeu, Leandro. Obrigado. Estamos aqui agora com o Peste do Matala na mão. Fala primeiro do show. O que você achou do show dos 24 anos de Matala? Eu quero. Eu acho que esse show trouxe vários significados pra gente. De que a galera realmente gosta do Matala. Foram 24 anos de duas gerações e meia. Muita gente das antigas, muita gente conhece o Matala na mão agora. Levantou a nossa estima, porque a gente sabe que o movimento na cidade está muito desvalorizado, a resistência está mais resistente do que nunca, a resistência está mais resistente do que nunca. Estamos às vésperas de lançar o nosso quarto disco, Mundo Pornô. Aí esse show também alimentou isso. Desse show já recebemos outros contatos. Não seria isso, seria um bolinho. Fui eu que dei ideia pra galera, meu irmão. Dia 13 de março de 93, o Ajax completou o ano. Vamos permitir fazer um bolo pro nosso filho, velho. Sabe como você tem um filho? Matala Mão é um filho ou é uma filha, a gente não sabe. Talvez é uma afrodita. Mas a gente cria do seu jeito. Aí eu dei ideia pra gente fazer esse show, mas seria uma coisa simples. Um bolinho pra tocar pros amigos. Aí abri várias portas, conseguimos outros contatos. O que seria uma coisa simples, tornou-se um show com Campo Minado, Elefante Verde e Derrame Cerebral. Derrame Cerebral. Agradecemos pra caralho a galera e estamos muito felizes, velho. É daí pro mundo pornô. E você que é o alimentador das letras do Matala, fala do significado da Matala na mão. Eu acho que cada pessoa tem ideia de Matala, né? A gente nunca forçou ninguém a pensar o que a gente é. De matar. Quem quiser que pense com fantasia, como quer, como matar. A gente bota uma imagem, parece que ela tem vários lados. As pessoas matam de todos os jeitos, de todas as maneiras. Todas as formas, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de lado, se mata de qualquer jeito. De lado, de esquerdo, direito, pra cima, pra baixo, no inferno, no céu. Na terra. nas igrejas. No sistema, no governo, então. Pra mim, me completa com sua porra, essa banda, cara. Não, assim, pô, eu assumi Matala em 95, um baterista antes era Celo. E até hoje eu me lembro que Celo me deu uma tala na mão, que ele tinha Devotos, Celo me deu uma tala na mão como se fosse um troféu. E eu achei aquilo tão, porque Celo disse assim, cuide bem, tome as baquetas. E eu levei aquilo tão a sério, sabe? Porque eu era altamente smithiano. Eu não era mataleiro. Smithiano, era Morris, era Curie, Joy Division, era Six of the Benzies. Eu vivia nos meus livros e nas bandas. Tinha o Testemunho de Jeová. Mas... E eu fiz assim, não, eu tenho esse mundo indie, gótico. Mas quando eu entrei assim, naquela responsa, eu já vinha dos shows, né? Então, no primeiro ensaio do Matala na mão, após o Sérgio me confiar as baquetas do Matala e ficou com a Devotos, poucas pessoas sabem dessa história. Eu peguei 12 músicas, cara. A banda sempre aberta, a Dilson é o carro-chefe disso tudo, né? E ia pro show do Matala na mão e via. Eu já fui ouvinte, né? Quando eu entrei, aí parece que casei. E as letras, eu já escrevia. Então era fácil que ele matasse na mão, sabe? Eu acho que se fôssemos, tipo, fazer uma apresentação no Palácio da Justiça, lá para Paulo Câmara, seríamos o bobo da corte. Mas que no fundo a gente estava fodendo o governo. E somos isso. E não pretendemos mudar. Eu acho que você viu a prova, né, disso. A gente começa certinho, tentamos começar certinho, mas vira uma desordem social, punk, musical. E eu acho que é isso, Matala na mão, é libertino. Aviso Ronrona do Matala, fala aí a comemoração dos 24 anos da banda. Olha, a comemoração muito importante, porque são 24 anos, né? Afinal, é uma banda que sempre foi da cena underground e a gente tem muito a agradecer a todas as bandas, público, fãs e outras pessoas. Massa por massa chegar esse tempo. A gente faz porque gosta do som e não é por dinheiro. Se pintar é uma consequência, mas é massa ainda fazer parte do movimento da cena recifense. E o Matala e o Underground no Alto Zé Lupinho, como é que anda? Olha, lá no Underground, assim, só o Poeta tá fazendo eventos lá, né? Mas eu não tô mais lá, eu tô mais em Rio Doce, mas a luta continua, embora que tá fazendo em outros lugares também shows, mas o importante é não parar. Fala aí das críticas que as meninas têm sobre as letras do Matala na mão. Ah, isso sempre acontece, né? Não todas, a maioria das mulheres adoram, mas a gente nunca disse que a mulher é pra isso ou pra aquilo, que é machista demais. Eu sei que masturbação é um desejo masculino, mas às vezes muita menina acha que a gente tá pensando na gente, mas não é egoísmo e nem ser machista, também faz parte com a masturbação tá pra mulher, né? E o show de hoje? Ah, vai ter bastante massa, assim, bastante música. A gente deu dor de cabeça tirar as principais músicas e outras antigas pra tocar hoje no show, e o povo vai adorar. Aqui vai ser pequeno pra tanta zoeira do Matala. Fala aí dos discos do Matala. Eu sei que tem um disco arquivado ainda, mas fala dos primeiros discos e desse disco que tá ainda arquivado. Tem Matala, tem a fita demo, tem Matala na mão, tem Quem é o Pai, tem Matala na mão estéreo, tem Nasceu Tem Que Criar, que não foi lançado, e tem ainda o Pornopunk, que gravou, mas não foi prensado. Valeu, adeus. O Pelos Olhos e Ouvidos esteve presente nos 24 anos da Matala na mão. Falamos com os integrantes das bandas Derrame Cerebral, Elefante Verde, Campo Minado, Matala na mão, com as pessoas que acompanharam os shows. Foi muito bacana estar aqui na cobertura. Para vocês acompanharem o Pelos Olhos e Ouvidos, temos a página no Facebook ou blog Pelos Olhos e Ouvidos Blogspot. Lá você pode encontrar todo o nosso conteúdo. Para fechar bem, vamos escutar Peitinhos com Matala na mão e até a próxima. cocina, sonido de pequeño.